aqui, não dá pra brincadeira. Vacilou, errou, não teve boi. A banca aqui, não dá pra brincadeira, não. Chicote estrala pra quem tá de chapéu. A banca aqui, não dá pra brincadeira. Vacilou, errou, não teve boi. A banca aqui, não dá pra brincadeira. Chicote estrala pra quem tá de chapéu. Sempre em alta voltagem, no corre, no dia a dia. Respeitando os quatro estamos representando a minha família. Na guerrilha, no mundão ou na América Latina. Sonho, ilusão, tensão, vira rotina, ó. A vida bandida transparece no olhar. Te deixa fraco e oprimido, sem coragem pra lutar. Desistir, nem pensar, nem podemos fraquejar. Um soldado guerrilheiro jamais se entregará. Essa missão é resgatar, tamo junto pra somar. Dos mais pobres sofredor que só quer se levantar. Sair da paranoia, se pá, se adiantar. Ter uma vida sadia, um bom trampo, uma escola. Ser o futuro, uma esperança, um exemplo pras crianças. Que cada vez mais cedo correm em busca da bonança. Da vida do crime, artigo, grana e fama. Estuda pra quem cê tô firmão tirando onda. A banca aqui, não dá pra brincadeira. Vacilou, errou, não teve boi. A banca aqui, não dá pra brincadeira, não. Chicote estrala pra quem tá de chapéu. A banca aqui, não dá pra brincadeira. Vacilou, errou, não teve boi. A banca aqui, não dá pra brincadeira. Chicote estrala pra quem tá de chapéu. Estuda pra que cê tô firmão tirando a onda. Eu e meus parceiros, mó função a nossa banca. Quem que é você, se liga, truta, se manca. Tomo tudo pela ordem, qualquer cena me lança. São fases da vida, capítulos, história que muitas vezes não tem fim. Se pensar bem, não tem nem lógica. Qual é a influência, a referência, a trajetória? Moleque com canhão na mão, reflete a sua própria hora. Delinquente pro sistema, vilão pro tio, a senhora. Marginal pro opressor, que não luta por melhoras. Nada de creche, escola, nenhum curso, só escolta. Pra perifa só sobrou, tiroteio marcada a rota. Como pregar a paz, se é o sistema que faz a guerra. Guerreiro luta até o final, herói aqui jamais se entrega. Não teme no amarela, corre junto com a favela. E se somar é maioria, é verídico de fato. No clique da automática, esteja preparado. Esteja preparado. Esteja preparado. A banca aqui não tá pra brincadeira, não. Chicote estrala pra quem tá de chapéu. A banca aqui não tá pra brincadeira. Vacilou. Mais uma pensamos do gueto. Do gueto também, vi He-Man. Eu vejo vários sonhos sendo trancados na Febem. Educação, moradia, favela. O clique que se foi, mais um corpo na viela. Problema é nosso, a sociedade pensa assim, e que se foda, ó, deixa os pretos se matar. A estatística sobra moral pros militar. Covardia, polícia. Prenderam Jesus há quase 2000 anos atrás. Veja você, diz quem é a vítima. Não é o filho do boy que trancado na mansão, brigando no PlayStation, comer filé mignon. No clube paulistano, tem sócio de montão, é só elite, manos. Magnatas no bom, difusão. Comparação, investimento bom. Tem estatística, até de inflação. Diferente, olha o contraste do povo pobre sofredor. Sobreviventes com um salário mínimo. Eu vejo de hoje o sofrimento, nós sempre teremos. Olha as crianças, adolescentes no veneno. Aí vejo trancado, inocente, pivete. A doença contamina e cadê os remédios, mano? Combater, tio, tem que se unir. Contra-atacar, contra o poder da alquimia. Já vi que é nós fortalecendo as raízes. DJ Wton, aliados da Sul, é nós. Vamos que vamos, e no rap somando. Pra honrar, investir nesses pivete aí. A banca aqui, não dá pra brincadeira. Vacilou, errou, não teve boi. A banca aqui, não dá pra brincadeira, não. Chicote estrala pra quem tá de chapéu. A banca aqui, não dá pra brincadeira. Vacilou, errou, não teve boi. A banca aqui, não tá pra brincadeira. Chicote estrala pra quem tá de chapéu.